Uma grande operação do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal levou para a cadeia duas pessoas. Uma delas é um policial rodoviário federal. Os PRFs em serviço na ponte Ayrton Senna encaminharam para a delegacia da Polícia Federal de Guaíra no início da noite de ontem um homem que seria o suspeito de ter pago R$7 mil em dinheiro para um policial na tarde de ontem no centro da cidade. Conforme investigações do setor de inteligência, juntamente com a corregedoria da PRF, as características do veículo são exatamente as da descrita pelos policiais que deram o flagrante do PRF que recebeu o dinheiro. Uma caminhonete vermelha com placas da cidade de Guaíra. Os policiais realizaram a abordagem do veículo a caminho do Paraguai. O condutor, que é empresário de Guaíra, foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal, onde, depois das declarações e depoimentos, acabou preso. Segundo os investigadores do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal e da Corregedoria da instituição, ele era a peça que faltava para montar um quebra-cabeças. O núcleo de comunicações da PRF deve se pronunciar no final da manhã desta quarta-feira sobre o caso que envolve corrupção de membros da instituição. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.